missão de uma bomba nuclear. Guerrilheiros na luz do submundo, carregando maldições da tirania militar. Somos filhos do fim do mundo, nascidos sob a bênção de uma bomba nuclear. Guerrilheiros na luz do submundo, carregando maldições da tirania militar. Escreva suas preces no motor do detonador. A milagre aproveite a viagem onde vem a tonador. Por vários lados, cortesia é bala e fala de coordenadas. Em nome do bem, aqui é bem, bem, a droga vem, vem. Felicidade é pra quem tem disposição pra fazer jus evolução. Neurônios voam e vão por capital a milhão, irradiando a radiação que erradica a fé traída de corpos e ruínas. Carnes e ossos cobertos pelos tecidos, ferros e fogos apagaram seus sentidos. Bandeiras queimam e um belo sonho de acabar com devaneios são medonhos. Se consideram donos e patronos, mas esse animal nunca foi manso. Pela causa do caos do caos, pela causa do caos do caos, não vou me sacrificar. Não vou me sacrificar. Não vou me sacrificar. Somos filhos do fim do mundo, nascidos sob a bênção de uma bomba nuclear. Guerrilheiros na luz do submundo, carregando maldições da tirania militar. Somos filhos do fim do mundo, nascidos sob a bênção de uma bomba nuclear. Guerrilheiros na luz do submundo, carregando maldições da tirania militar. Reparo, analiso e vejo conflitos no caos submundo. Nós somos o caos, nossa mente é o caos. Nem do bem, nem do mal. Acordei pensando que hoje vai. Na mente, pensamento como ogivas. Generais torturadores ainda sentirão as dores. Jamais viverei embaixo do seu coturno. Sou mais um filho do terceiro mundo. Por isso que eu nem durmo. Me organizo pra organizar o povo. E se eu morrer com mais revolta, eu volto de novo. Nada bobo, só fogo contra fogo. E se um de nós morrer, mil de nós nasce de novo. E se eu morrer com mais revolta, eu volto de novo. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo, não posso desorganizar. É que eu me organizo. Somos filhos do fim do mundo, nascidos sob a bênção de uma bomba nuclear. Guerrilheiros na luz do submundo, carregando maldições da tirania militar.